Portal do Arrocha. Você já botou outro no meu lugar. Achou que estava me traindo e não falou com medo de me machucar. Fez pior, passou com esse cara em frente à minha casa. Isso não se faz, é coisa de mulher safada. Agora tô sofrendo numa mesa de bar. Estou bebendo, tô chorando. Você não mas ainda te amo. Me pede desculpas, não seja cruel. Não consigo esquecer sua boca de mel. Tô bebendo, tô chorando. Você não vale nada, mas ainda te amo. Me pede desculpas, não seja cruel. Não consigo esquecer sua boca de mel. Você já botou outro no meu lugar. Achou que tava me traindo e não falou com medo de me machucar. Fez pior, passou com esse cara em frente à minha casa. Isso não se faz, é coisa de mulher safada. Agora eu tô sofrendo numa mesa de bar. Tô bebendo, tô chorando. Você não nada, mas ainda te amo. Me pede desculpas, não seja cruel. Não consigo esquecer sua boca de mel. Tô bebendo, tô chorando. Você não vale nada, mas ainda te amo. Me pede desculpas, não seja cruel. Não consigo esquecer sua boca de mel. Joga baixo, que eu quero ver Salvador cantando comigo. Canta esse refrão acionado do Brasil, vem! E o quê? Me pede desculpas, não seja cruel. Não consigo esquecer sua boca de mel. Vamos dançar, Salvador! Terra de mulher bonita, papá! SS Produções.